Filho a quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa. ser de ti tudo que houver. Vais-te embora, eu nem partilhas vou querer fazer. Vai-te embora, leva o que tinhas e o que hoje tens. Vai-te embora, até preciso a comunhão de bens. Mas não leves a coisa mais querida, que é dos dois, não posso negar. Mas fui eu quem lhe deu mais na vida, e é comigo que ele quer estar. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não fiques com ele. Ora então, muito bom dia e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou aqui com vocês das 9 ao meio-dia com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, 9 horas e 12 minutos, então espero que vocês passem uma ótima manhã de sexta-feira. Hoje somos o 3 de julho de 2020. Ora, e continuamos com a música e continuamos então com a banda Lusa, Chapéu de Palha. Rapazes e raparigas, alegres e sorridentes, cantam as suas cantigas para todos os presentes. São marchas e bailinhos, alegrando a sua aldeia. Baila malta nos caminhos, deixar avançar a plateia. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda, chama rita e animação. O chapéu de palha. Pois, o chapéu de palha é uma tradição e com este tempo que está muito bom, até apetece andar com o chapéu de palha para fazer um bocadinho de sombra à cabeça, não? Então vamos aproveitar o tempozinho e a nossa música portuguesa. Foguetes, bordo e manadas, procissões e romarias, são lindas as tuas festas e em cada aldeia é diferente. Com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chama rita e animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chama rita e animação. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Au

como eu pedi. Erros de amor, toda gente faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto. Dá-se o melhor e em contrapartida ganha-se uma vida. Como esta que dói tanto. Erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como o que me faz sofrer. Fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Porque eu não sou a Maria, vai com.

deixo a imagem aqui do bom Jesus. Mas a fé viva vai no coração. Com Jesus lá nas alturas, não se esqueça de lembrar de mim, pra que eu volte aqui no outro ano, pra rezar bem pertinho de ti. Pra que eu volte aqui no outro ano, pra rezar bem pertinho de ti. Deus Pai, nosso Criador, Deus Espírito cheio de luz, mandai pra nós das alturas as bênçãos do bom Jesus. Deus Pai, nosso Criador, Deus Espírito cheio de luz, mandai pra nós das alturas as bênçãos do bom Jesus. Ora, 11 horas e 18 minutos, e então continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Teresa de Marlier, que pede então, é da parte da Teresa para a sua colega Camila, que faz o seu aniversário hoje, e de Feiológe, e para todos os animadores, e não esquecendo toda a gente que eu conheço. Então, eu vou passar aqui um bailinho da Madeira. Maiolinho da Madeira não quis vir, mas vamos daqui a pouco ensaiar. Vamos lá ver o que é que se faz. Ah, vai lá, sempre veio. Então esta música é dedicada da parte da Teresa de Mardia para a Camila de Feiológe, que é seu aniversário, e para todos os animadores, não esquecendo toda a gente que conhece. Então, por mim, muito obrigado. Vamos bailar para a Vendinha da Madeira. Deixem passar desta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Vendinha da Madeira. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim, nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Vendinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Vendinha da Madeira. Deixem passar gosto profundo, porque eu era os pais dos pobres, conhecido em todo o mundo. Mas Deus levou por ser bom, mas Deus levou por ser bom, vós podeis acreditar. Acreditar, mesmo antes de morrer, veio à janela nos saudar. Na paz ele foi levar aos quatro cantos do mundo. A paz ele foi levar. E no céu lá vai ficar, e no céu lá vai ficar, porque tinha bom coração, porque tinha bom coração, onde quer que ele chegasse, de joelhos beijava o chão. Sabia falar, qualquer língua sabia falar, levou paz a todo mundo e também pôs a rezar. Para quem estamos a cantar, ó João Paulo II, para quem estamos a cantar. Matar. Não João Paulo II, não João Paulo II, eu peço carecidamente, peço-vos carecidamente, que pedido ao Pai do Céu para curar toda a gente. Terra, Pedro. Horas e 28 minutos. Ora então, estamos à escuta da Amarante, a Transmontana. E esta música é dedicada ao meu amigo César, o Henrique, para a sua esposa Teresa também. Que passem um ótimo dia, um bom fim de semana. E acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. Olá, olá, linda Transmontana. Olá, olá, aqui é meu coração. Tu és tão bonita, és linda como ninguém. Em mim acredita, não tenho outro alguém. Amor, vou partir, prometo que vou voltar ao norte e vou vir, para não mais sair, e contigo vou me casar. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Sur le 96.2 FM de l'Orléanie et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ora, 11 horas e 31 minutos. Então, e vamos escutar Graciano Sagra, bem devagar, Imigrante. Pois é, vocês, se forem a Portugal ou para o outro lado, façam cuidado na estrada, porque isto, um minuto, a gente pode perder tudo. E sabe como é o ditado? Mais vale um pé no travão do que dois no caixão. Então, muito, muito cuidado quem parte de férias, que tenham umas férias felizes e que venham depois para cá. Então, e continuamos com a música até ao meio-dia. Estamos a meia hora do nosso fim, do fim de semana à porta. E vocês estão na companhia de Lourenço. O seu país. Preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em

não vou mais sofrer por essa mulher. Por que será? Por que será? Por que será? Que uma mulher não pode escolher o amor? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será que não pode amar quem quer? Por que será? Por que será? Por que será? Que uma mulher não pode escolher o amor? Ela escolher o amor pode, só se não quiserem. Há muitas que escolhem o seu amor e é esse. Vamos embora. Somos assim, nada a fazer. Mais importante é quando sentimos amor. O amor se vai, outro amor vem. O importante é quando se gosta de alguém. Somos assim, nada a fazer. Mais importante é quando sentimos amor. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. E continuamos com o conjunto Maria Albertina. Onze horas e 40 minutos. Espero que vocês estejam aí desse lado com boa disposição. Seja no lugar que sou, todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Almas ardem, fé altivez. é verdade, onde estiver um português está Portugal. Isso sabemos todos nós. Ora, então, e vamos continuar com Paulo Martins e Nádia de Salmeira, Subi ao Monte. Pertinho da cruz, para ver

E até lá, portem-se bem. Faz-se um cuidado com essa doença que anda para aí. E estarei cá. Então, terça-feira, se Deus quiser, com vocês. Vou deixar na RTP Internacional. E até lá, portem-se bem e bom apetite a todos.